Ouro está no ar e é pra você. Chegando mais uma, Gilberto e Gilmar, paixão. Daqui pra frente eu quero muito mais o amor. Que coisa linda! Você está sabendo as novidades do time, da nossa região, do nosso Brasil. Que sorte que são.